Controle de Salvador, boa noite, o passageiro 2224, transfere ciência da informação, uísque. Boa noite, identifique para 2000 via, 1011 o ajuste. Identificando 2000 via 1011, o passageiro 2224. Passando externo, web 6748. Ok, quanto à aproximação, informaria de pista livre, tráfego da companhia agora iniciando a rolagem na pista 1-0. Afirmativo, está ciente, web. Tem um perfil, agora de transferência de autocentro. 3858, mantendo perfil. Voo 1885, Recife agora, 1288, OTR 1-3325. 288-3325, Recife, uma boa noite, senhor. Gol no 404, livre de S, forma estabilizada. Reportar estabilizado. Reportará estabilizado, gol no 404. Positivo. O passareiro 2224 está autorizado de LS, informe como estabilizar. Gente, reportar estabilizado em LS, passareiro 2224. O passageiro pode manter a velocidade até mais próximo? Livre, velocidade de critério. Graças. Dan 3858, Recife 12685. 12685, 3858. 27 decolado às 49, controle 19935. 5827, controle 6935, decolando as 49, voa nas. Paxitan 3662, 133, 3 horas, Fortaleza. Paxitan Índia Alfa, ponto espera da 10, torre 1186, ajuste 10, 111, tomou voo e boa noite, 3662. Índia Alfa, 1186, 1091. Grato, bom final de semana. Beijo. Exato, gol no 404. Controle, o gol no 404 estabilizando. Chame torre agora, 18-6, bom pouso. 18-6, obrigado. Gol no 404. 50, à direita, 21 decimal 9, solo, bem-vindo. 219, obrigado, até já. Torre, tá 3662, boa noite, ponto, espera pronto. 3662, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 3662. Tô aí, Salvador, boa noite. Gol no 404. Jovem 748, táxi livre Alfa para Juliette, portão 04. Alfa e Juliette para 04, 6748. Agem 110 com 10. Colagem autorizada, pistão no 03662. Uno 404, cheque o trem, pouso autorizado 110, 710 com 10. Pouso autorizado 110, 404. Sol Salvador Azul 4071. 4071, não tem autorizado 360 Campinas, copia? Pronto para 4. 4071, Campinas, autorizado, nível 3620. A rota é direto Leda, após direto Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, Bridge, após intercepto Pezulu 16, BHZ, Bravo Hotel Zulu, após direto Zanete, após direto Pira, Papai Índia Romeu, após direto Mendes, decola do 10 com curva direita na subida Tael, após Leda, após direto Bridge. Aciona 5542, frequência do controle 119.35. E a autorização? Vigilância radar, suba conforme autorizado. Obrigado, então, subindo para o 370. 370 na PUCA. Positivo na PUCA. Direto Lida. Transponder 5542, controle 1935, azul 4071. 4071, portão 08, micro-ondas, pushback, sonamento. Chamar na pronta, pushback, sonamento, azul 4071. Autorizando 52 no 09. 352 09, autorizado, chame táxi. Chama na pronta. Quanto possível, base para o TAM 3662. E mantenha o perfil devido ao tráfego em aproximação do setor norte de Salvador. Ok, obrigado. Web 5827, Recife 1260. Recife 260, ZS 5727, boa noite. A04, solo agora 56, direita, 219, solo, bem-vindo. 219, gol no 404. Salvador, boa noite, o Bono 404. 404, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Via Alfa, antes da Juliette, botará para ingresso, Bono 404. Informação isso. Via 313, prossegue via para 2000, o ajuste no 011, informe estabilizado. Informativo 2000. Contará estabilizado, desprezado via 6313. Está livre a velocidade na descida? Livre, aqui está ele. Ok, obrigado. 604, prosseguindo. Autorização de tráfego 390 para Fortaleza. 304, aguarde cópia. Tenho 370 autorizado. Aguarde coordenação 390. Ok, pode ser o 370. 604, Fortaleza, autorizado nível 370, via Perzulu 19. Decolou da 10, com curva esquerda, subida Momo, transição Froti, aciona 5561, frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado então 370 pela Perzulu 19, decolou da 10, esquerda Momo, Froti 5561. E o controle 12935. Guarda 604, no portão 07, chame pronto pro Chibeca acionamento. Ajuste no 011. Parar pro Chibeca acionamento, gol no 604. 110 com 10. Recurso, passageiro 2224. 50, chama de 12685, tá 3662. Salotando 3152 para o táxi com 1960, alternando Aracaju. Táxi via pátio, após Juliette Alfa, ponto espera pista no 0, torre no 86. Ajuste no 011, então bom voo e boa noite, Tan 3152. Pátio Juliette Alfa no ponto espera 1286, Tan 3152. Boa noite. ...404, ingressa Juliette, portão 05. Juliette, 05, gol no 404. Controle de Salvador, azul 4209, tenta a informação, risco, transfere. 4209, boa noite, identifique para 2000 na chegada Bonf, com 1001. Na chegada Bonf, para 2000, confirma 1001. 11. 1011. Autoriza a dona Prochenar 6303. Livre, informe estabilizado. Prode, dona. Salvador, boa noite, passarei do 2224. 2224, 24, boa noite, táxi via Alfa, após Juliette, remoto 14. Alfa, Juliette, remoto 3152, no ponto de espera da 10, pronto. 3152, a linha decola da 10, vento 110 graus com 9 nós. A linha decola, 3152. Solo Salvador Azul 4071. 71, prossiga. Posição 08, solicita pushback acionamento. Em coordenação com a equipe do solo, azul 4071, após a passagem retaguarda do Embraer da Passaredo, após está livre iniciar, chame táxi. A passagem do Embraer da Passaredo está autorizado, pushback acionamento reportará para o táxi, azul 4071. Um 604. Eu sigo no 604. Tá no gate número 7, pushback acionamento. Guarde, número 2, vou no 604. 604, número 2, aguardo. Decolado ao 05, chama controle 119 decimal 35, bom voo. 3935, boa noite. Salvador, boa noite, Altan 3152, decolado na 105. 6313 para o localizador esquerda 130, forma estabilizada. Esquerda 130, reportará 6313. 3152, conforme vigilância, subindo ao 330. Conforme para 330 até 3052. Interceptou o ILS e Oceanair 63 no trânsito. Torre agora 18.6, bom pouso. 18.6, obrigado. 63 no trânsito. Torre Salvador, muito boa noite. Oceanair 63 no trânsito. Passado externo. Boa noite, 6313, cheque o trem, livre pouso, mão no zero, vento 110 graus, com 10 nós, altímetro no zero, no ONU. Livre pouso, pistão no zero, ajuste no zero, no ONU, baixou e travou, chanaram 63 no trânsito. Salvador Azul 4071 para o táxi, autonomia 4 horas e 40 minutos, alternando Ribeirão Preto, POB 95. Gente, 95 a bordo, altímetro 109, táxi via Juliette Alfa, reparte pronto, ponto espera. Táxi via Juliette Alfa, ponto espera, portará pronto Azul 4071. Corrigindo 4071, no ponto espera, reporte pronto na frequência da torre, 198.6. Ok, ponto espera, reportará 108.6, pronto, azul 4071. Azul 604 da Gol, pode iniciar? Azul 604, em coordenação com a equipe de solo, faz passagem do azul na retaguarda, autorizado, chamo para o táxi. Reportarei. Na 6313, solo ao 10, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Sim, está vibrando na Fox, Alfa reporta antes da Juliette, 6313. Na 3152, Recife, 12685. 12685. Salvador, boa noite, azul 4071, próximo à ponte de espera da 10 está pronto. Boa noite, 4071 na linha, decola da 10, vento 110 graus, com 10 nosso. Siga, né, decola 10, 140. Na Alfa antes da Juliette. 6313, táxi via Alfa Índia, portão 1. Alfa Índia pro 01, 6313. Salvador, boa noite. O Webjet 6747, informação X-ray, autorização 340 para São Paulo. Boa noite, 6747, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisk 50. Saída da EOLE da EUTIS. Decola da 10, curva direita, controle 199, decimal 35, aciona 5564, coteja. Autorizado conforme 340 para Guarulhos, pela Upper Whisk 50. Sai no perfil da EOLE da EUTIS, decola da 10, curva direita, controle 1935 e o transponder 5564. Web 6747 no portão 4. Planejamento correto, chama para pushback, sonamento. Chamará o EB. No 604, está com 147 a bordo, 3 horas e 30, alternando o registro. 147 a bordo, altímetro 109, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 6, bom voo. Juliette Alfa, ponto espera 1186, é o gol 1604. 071, decolado 215, chama de controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, boa noite. Boa noite, azul 4071, passa 1100 pés, 1200 pés agora. Positivo, confere conforme autorizado, vigilância, o 4071. Conforme autorizado, 4071 subindo para o 360. O 4209, torre agora 186. Torre 186, boa. Torre Salvador, azul 4209, agora está uma milha do Oldermar. 4209, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 110 graus com 109, altímetro 1010. Baixada travada, livre pouso, azul 4209.